Cê não avisou o meu coração que tava passando só de visita, que o lance ia ser passageiro, que o haver navios cairia perfeito pra mim. Supermercado, comprar o beijante, o meu acabou. Mas o material de limpeza, limpa a sujeira, não limpa amor. Lavei a roupa de cama, mas o infinito de um cheiro tá entranhado em mim. Em geral, na casa toda e do coração esqueci. Fui no supermercado comprar o beijante, que o meu acabou. Mas o material de limpeza, limpa a sujeira, não limpa amor. Passando só de visita, e o lance a ser passageiro, que o haver navios cairia perfeito pra mim. E aí? Mas o equilíbrio de um cheiro tá entranhado em mim. Em geral, na casa toda e no coração esqueci. Fui no supermercado comprar o beijante, que o meu material de limpeza, limpa a sujeira, não limpa amor. Lavei a roupa de cama, mas o infeliz de um cheiro tá entranhado em mim. Em geral, na casa toda e no coração esqueci. Fui no supermercado comprar um brisante, que o meu acabou. Mas o material de limpeza, limpa a sujeira, não limpa amor. Mas o infinito tem um cheiro, tá entranhado em mim. Em geral, na casa toda e do coração esqueci. Fui no supermercado comprar o beijante, que o meu acabou. Mas o material de limpeza limpa a sujeira, não limpa amor. Não limpa amor. Material de limpeza, limpa a sujeira, não limpa amor. Quem gostou faz barulho, Camaçari! E quem conhece canta assim pra mim. Lavei a roupa de cama,